mano, e aí, como é que é, rapaz? Fala aí, Duda, fala aí, Cris. Pô, mais desacerto. Olha os olhos do bicho. Tava na minha, vai vendo. O cara é foda, mano. Direito pra nós. Não, foi mais ou menos assim, quer dizer? Conta direito, conta. Eu tava indo na... Ah, tio, eu vou te contar mesmo? Conta, obrigado, conta. Então. Ah, olha só. Eu só entrei no dentista que eu fui tratar de uma dor. Me sentei na poltrona, digo orçamento, doutor. Fui mostrando a mobília, o doutor resfriado. Tinha um pratinho do lado que me chamou a atenção. A polícia invadiu, doutor, ninguém mais viu. Aí chegou o jornal, fotografia, coisa e tal. Saiu na notícia, fez um contrabandista. Um escritório no centro, a cocaína escondida. A minha cara na Globo, a minha cara de bobo. Aí você moscou. Já tava em cana, malandro, sujou. Dentista cabuloso, olha só. Ah, você nem viu o pratinho, cara, nem nada? Nada. Mas olha só, tem outra, aí, tio. Feito mal entendido, eu encontrei um amigo que ia passando na rua. Como vai? Como é que tá? Estou com pressa, taliba, entrego caixa ligeiro. Rola um troco maneiro, se quiser pode ajudar. Legal. Sem fazer mais mistério, levando o trampo a sério. Eu vou de caixa num prédio, numa rua em tal lugar. Ali, a polícia chegou, o mano se pirulitou. Eu com a caixa na mão, na minha cara um 38ão. Na delegacia, um delegado irado. Eu me encontrava algemado, eu me encontrava inchado. A caixa aberta na mesa, o mato verde prensado. Olha nego rodando de novo. Sujou. Chegou fim de semana, então eu vou para o baile. Falar em tristeza não vale, quero gatinho e muito som. Mas na porta do baile já se formava confusão. Os segurança e o cara se pegavam na mão. A correria é formada, se houve arma disparada. Eu a milhão pela rua, pulo o muro pra escapar. Um cachorro latiu, uma janela se abriu. A moradora gritou, adivinha quem pintou? O mesmo PM, eu vou pro mesmo DP. Pra mesma cela gelada, focinho de porco não é tomado. O carcereiro me empurra e lá vou eu de bobô. Toma um cacete. Brincadeira, mano. O Cri, o cara tá embaçado, fala aí. Olho grande aí, mano. Pode desacerto, cara. Pô, o que eu posso fazer, tio? Aconteceu, né, ó, eu acho que é melhor a gente sair andando aí, que esse cara tá bem embaçado. Se liga, vai tentar ter mais uma. E essa perna quebrada aí? Conta pra nós, conta aí. Dentro da cidade, o sol batendo na cuca. Eu vou olhando as vitrines, apesar da grana curta. Eu vou que vou de boné, bermudão, camisa azul. Alguém vestido assim, passa rápido por mim, eu grito: aí mano, você deixou a bolsa cair. Eu quis ser legal, foi aí que eu me dei mal. A polícia chegou, uma velhinha me apontou. E veio a multidão, e eu com a bolsa na mão. É esse aí mesmo. Primeiro instante, fechei os olhos, elevando o pensamento ao fato de que a realidade pode estar existindo somente na minha cabeça. No segundo instante, me vejo cercado por policiais tentando conter a multidão enfurecida. E inteligentemente, numa palavra, resumo a situação. Ih, sujou, velho. Grandão. Ih, sujou. Malandro sambado. Ih, sujou. Aí a Taliba, não leva a mão, mas não vai sair andando. Sujou. Que você tá com a zica do seu lado, mano. Sujou. Não, leva a mão, bichão. Sujou. Tá me tirando? Olha lá. Ó, a polícia sujou. Tá passando ali, Cri. Vamos nessa. Falou, Tala, falou.